Documentário, uma incógnita. Definição de um gênero cinematográfico? Talvez. O verbo definir evoca o sentido de dar fim a. E aqui a finalidade seria documental. Não. O conceito de registro não determina o cinema documentário. Determinar, por sua vez, significa dar termo a. E novamente, nesse caso, veremos que elencar os termos que limitam a ideia de documentário como um gênero do cinema é tarefa velha, árdua, dificílima e já empenhada por muitos amantes e neuróticos estudiosos do cinema. Sempre a origem das palavras revela suas batalhas semânticas internas. Na minha opinião, é uma das necessidades culturais humanas se valer da língua como a janela perfeita para o mundo. É inconcebível atolar o dia a dia com um dilema simbólico acerca do fato de que o idioma não traduz a realidade. Nenhuma língua jamais terá esse poder. E no entrelaço de ambos se perde a sutileza de inúmeras ideias, perspectivas, visões de mundo que não se encaixam no padrão dos alfabetos. O vídeo, a imagem em movimento, filmada e sonora, talvez seja hoje a segunda prisão conceitual da verdade. Uma vez que assistir à tela é um transe místico que ainda nos confunde, mesmo conscientes de sua manipulação. Nela, a impressão de real é latente, ainda que tudo possa ter sido ensaiado, mas além do instinto que garante o entretenimento e a diversão a assistir um filme, essa consciência que temos não parece ser exatamente, ou saber exatamente, do que se trata. Sabemos sim que o cinema não é a realidade? Diante desta pergunta, você tem duas escolhas. A resposta óbvia e suficiente, sim. E a dura e aceitação de que não se pode responder. Claro que se entende o trabalho dos cineastas, roteiristas, diretores e editores, e um raso estudante já saberia, inclusive, identificá-lo formalmente na tela. O que não se sabe, e para tal não basta estudo, é uma questão aberta da humanidade, é antecedente. O buraco aqui é mais embaixo. A pergunta que lhes faço agora é: o que é real? O que de fato determina o status de real? É possível saber? Não se intimide com este silêncio. Ele é nosso. Todos aqueles que se empenham em respondê-lo e humildemente compreendem seu deserto. Sobre este terreno incerto, munidos de algumas câmeras, dezenas de milhares de mulheres e homens dos últimos 200 anos vêm buscando a técnica capaz de representar a realidade. Eles olhavam para o mundo e o viam, percebiam-no à moda grega pelos seus sons, imagem e ideal em sua memória. Em dado momento, de uma câmera escura, descobrem um mecanismo chamado fotografia, capaz de registrar um recorte da cena da vida. E no século XVII, uma lanterna mágica impulsiona a proliferação de pesquisas ópticas, visando o registro e a reprodução do movimento. Auguste e Louis Lumière, assim como Thomas Edison, foram alguns dos primeiros a trazer a público uma nova magia: o cinema. Já àquela época, dividiam-se as intenções proféticas. Seria esta nova tela de artistas uma nova fase da pintura, traduzindo e comunicando os universos subjetivos? Ou seria ela capaz de traduzir e comunicar algo além do homem? Um mundo à sua volta. Bem-vindo ao deserto do real, real, real, real. É o Cadu na Baleia, começando agora o seu programa favorito na sexta-feira para o seu deleite vespertino casual. É o Cadu na Baleia, começando agora nesse instante, pessoal. A crença no poder da câmera e da película de registrar alguma emanação do real, sob a forma de traços, marcas, ou qualquer sorte de registro de informações luminosas supostamente tomadas da própria realidade. Essa crença no princípio indicial que constituiria toda a imagem de natureza fotográfica incluindo aí as imagens cinematográficas e videográficas, é o traço caracterizado do documentário. Nesse palco, minha alma cheira talco, como bumbum de bebê, de bebê. Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver, pode ver. Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda saberá lhe dar valor, dá valor. Vale quanto pesa, pra quem preza o louco bumbum do tambor, do tambor. Fogo eterno pra afugentar, o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir, o inferno fora daqui. Para a festa, sei que muitos têm na testa o Deus Sol como um sinal, um sinal. Eu, como devoto, trago um cesto de alegrias de quintal. Há também um cântaro que manda é Deus a música, pedindo pra deixar, pra deixar. Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar, lá, lá, lá. Fogo eterno pra afugentar, o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir, o inferno fora daqui. Em 1919, o soviético Dziga Vertov falava em reformular o cinema para além dos cinedramas burgueses. Ele queria pegar a vida de improviso, sem estúdio, mirando a autenticidade das atualidades. Explicar ao homem comum a vida como ela é. Parte aqui do pressuposto que a percepção do homem é limitada. A máquina tem aptidões que o humano não tem. O olho da máquina, sobretudo por meio da montagem, seria capaz de alcançar lugares que humano algum jamais esteve. Kinoglass, um cinema olho, um cinema revelador do mundo, construtivista numa recusa ao ilusionismo da engenharia artística. As obras de Vertov explicitavam suas estratégias e procedimentos numa atividade teórico-analítica que trazia consigo a própria pedagogia dos sentidos. O sonho vermelho de um Kino Pravda, um cinema da verdade. O documentário, como a maioria de nós o concebe hoje, deriva do modelo criado por John Grierson, que muito bebeu da fonte soviética, não de Vertov propriamente, mas de seu contemporâneo, Sergei Eisenstein, e também do estadunidense Robert Flaherty. O desejo nada ingênuo de Grierson era fundir essas duas formas cinematográficas. No filme Nanook do Norte, de Flaherty, lançado em 1922, mistura o entretenimento narrativo, típico aos filmes de ficção, e os personagens, locações reais, sem roteiro e com certa curiosidade pelo distante, cara aos clássicos filmes de viagem. Ele causa um certo curto-circuito no sistema da época, porque ele rompia com estratégias consolidadas como a quarta parede, rasgando olho no olho a identificação entre o não-autor e o espectador. Havia nele curvas de uma sensível imaginação narrativa, a ruptura da cronologia da filmagem, uma centralidade das ações em torno dos personagens, distinguindo-se dos filmes de viagem aos quais poderia ser associado por alguém, vamos confessar, bastante desatento, né? Realmente não se tratava de um filme comum, e não havia palavras para descrevê-lo. Foi justamente Grierson que, numa crítica admirada ao filme Moana, inaugura o termo documentário, falando de Flaherty. À parte as fantasias escapistas e melodramas sentimentaloides que colocavam de lado as questões sócio-históricas, Grierson acreditava muito na capacidade de mobilização ideológica dos filmes estadunidenses de massa. Seu idolatrado herói de Esquimós representava o exato oposto de Hollywood, uma dramatização da realidade como método de promoção da conscientização cívica, mas ainda padece dos fantasmas de Rousseau. Seu olhar romântico sobre as tribos isoladas, puras do mal do homem branco, também acaba na fantasia do escapismo. Era preciso superar tanto o teatral romanesco de Hollywood quanto o romantismo exótico de Flaherty. O comportamento e o complemento ideal a esta lacuna estaria do outro lado do mundo. A superação do psicologismo burguês, do indivíduo sobre a massa, a classe, foi importada dos soviéticos, além de aspectos formais como enquadramento e montagem. Seus dramas ordinários trariam a reforma de um homem no presente de um meio social. Voltando à Grã-Bretanha, ele constata que as produções hollywoodianas também invadiam as salas de cinema por lá, e observa a necessidade de criar um cinema nacional inglês. Dá pra levantar, vou. acreditar no que o olho diz ver. Seja brasa, piso, beira, só vai ser aonde o pé for. Espinha dorsal de todo filme é a continuidade, e com isto não me refiro a enredo. Na Nuke of the North não tem nenhum tipo de enredo, prescinde perfeitamente dele, mas tem continuidade. A organização das cenas é segura, lógica e consistente. Os termos empregados por Sherwood ajudam a esclarecer a natureza narrativa muito particular dos filmes de Flaherty. Enredo designa as ações específicas que são apresentadas na tela, enquanto história significa a ação global, na sua ordem cronológica. Uma mesma história pode dar lugar aos mais variados enredos. Os filmes de ficção, no modelo clássico, contam histórias através de enredos conclusivos, em que a cadeia de eventos apresentados se liga por fortes laços de causalidade. Em Nanook of the North, ao invés de um roteiro prévio, Flaherty baseou-se, como muitos etnógrafos, em anos de observação participante. Mas para expressar o modo de vida dos esquimós, descartou a mera descrição e organizou micronarrativas, sem que uma conectação casual as ligasse em vista de um desfecho. Esta espécie de narratividade frouxa, longe de parecer um defeito, soa consistente porque decorre diretamente da convivência, como uma dramatização dos aspectos considerados essenciais nas situações observadas. Segundo o próprio Flaherty, o documentário é filmado no próprio lugar que se quer reproduzir, com as pessoas do lugar. Assim, o trabalho de seleção será realizado sobre material documental, com a finalidade de narrar a verdade da forma mais adequada e não dissimulando-a por trás de um elegante véu de ficção. E quando, como corresponde ao âmbito de suas atribuições, infunde à realidade o sentido dramático, este sentido surge da própria natureza, e não unicamente da mente de um escritor mais ou menos engenhoso. sei que você gosta muito. Eu sou um homem pobre, um operário. Sou presidente do meu sindicato. Estou na luta das classes. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise. E o melhor é guardar a ordem do presidente. Eu quero todo mundo nu. Vem então duas rolas e o suco. Fecha os olhos. Eu sou neguinha. Todos para o fogo eterno, para poder ser comigo. Esse sou eu, isso. Constelações de poetas não morrem, viram luzes albas de fenos ciumentos. Acolchetam de alvura inóspita só o que é impensável. Poetas são constelações de pássaros em plumes a borbulhar em possibilidades como névoas. Vivem num tempo em que o movimento suculento da vida se confunde com os sopros de vulcões, para dar origem às lubricidades verborrágicas da harpa. Sempre que é possível, liberam dos gumes inusitados voluptuários açoites uivantes, para impor aos destinos acovardados suas catarses escancaradas acima dos erotismos de arpões. Sopram que escrever é golpear-se barbaramente em cruzes, talhar-se aos bocados a cada pífia ereção, diluir-se em domingos açoeternos, plenos de espolvões, porões, de bálsamos escovados, desfazer-se em goles de silencitudes como as orgias santas, sempre que possível. Sugam dos lírios gozosos cadinhos de esperança para energizarem os cios de musgos caquis julgados e as libidos das rosas do deserto em pêndulos. Loucos, inquietam, afligem, congeminam, destroem seus espelhos infamantes. De cara, atiçam bulimias multifacetadas, a espirrar aos esgotos amamanzados de suas vísceras de travessia. Então, esse é um filme que, por exemplo, drama, não, esse não é, agora tem falado. Não, agora eu vou falar, filho da puta. Tem, não atores. Esse filme, não, mas, então, não atores, não é o único dispositivo pra, de hibridização. Sim. Entre ficcional e documentário, tá ligado? Existe também, por exemplo, trabalhar com imagem de arquivo. E ele trabalha utilizando uma narração de um baile de funk, melody que tinha, quando só tinha preto, assim. Não, num baile. Ah, eu ouvi isso. E aí, ele vai mostrando essas fotos, assim, tremendo. E aí ele vai tendo uma narração falando do baile, aí ele simula o tiro. Porque é um cara, olha isso que não vai pirar. É um cara que faz, ele na década, no ano de 2000 e caralhada, tipo assim, é futurístico. E ele tem uma rádio dentro de casa, assim. E ele é um gordão que anda de cadeira de roda, tá ligado? Aí o que o Wesley faz? Ele se apropria de estéticas de ferrugem e de metais e tal, assim, pra criar um ambiente, um universo, que é aquele universo futurístico gueto, tá ligado? E aí é onde ele vive, assim, e ele vai falando, ele escreve esse bar, aí tem uma hora que ele fala o seguinte na rádio: vocês que estão me ouvindo, ou que não estão me ouvindo, ah, sei lá, a rádio é minha, foda-se, eu vou falar. Se quiser ficar ouvindo, ouve. Se não quiser, não ouve. Aí eu lembrei, aí na hora, eu e Mariano lembramos da interferência. Eu também, eu vi esse trailer. Eu vi esse trailer, eu lembrei também. A gente ficou muito no vídeo comentado que eu vi. Total isso. E aí é foda como ele usa a rádio também pra trazer como elemento futurístico na narrativa, assim, tá ligado? Tipo, a ideia de transmissão, né, comunicação. Só que é uma reapropriação, porque ao mesmo tempo que rádio é um bagulho hoje que as pessoas tomam com uma tecnologia tão ultrapassada, né? Algumas pessoas. Porque naquela época, que época se passou? Tipo... Não, o filme se passa em 2000 e caralhada, é tipo como se fosse futuro, entendeu? Ele não dá, na verdade ele não demarca. Mas ele descreve um bar que... Um baile que tem. Aí a polícia entrou e falou assim: puta de um lado, viado pro outro, branco sai, preto fica. E aí bateu em todos os pretos, tá ligado? Caralho. Foi um baile. E aí nesse baile ele ficou... Ah. O amigo dele perdeu a perna, um bagulho assim. E aí tem esse personagem que é um cara com uma prótese. Realmente é uma prótese, tipo assim. É um não ator. E aí... Não, na verdade eu não sei se é um não ator, acho que é um não ator. E aí ele usa como se fosse a prótese, um bagulho também cibernético, entendeu? Ele... Ciborgue, o... Caralho, irado. Nossa, você precisa assistir esse filme, a gente tem. Mamilos em Chamas, gente, é legal. Dele, cara, é muito foda. Porra, que nome legal. Mamilos em Chamas. É um filme louco, que é de... Dois coelhos, é a história de dois coelhos. Um se apaixonou pela coelha. O coelho é ninfomaníaco e entregador de pizza. A coelha é, tem problema com pó. Aí, só que tá, você imagina uma história na tua cabeça. Tá. Agora, olha como eu consigo descrever esteticamente o filme. O filme é feito com dois personagens, é tudo marionete. E os coelhos são peles, são dois coelhos mortos mesmo, tipo, são... Cara... Só pelugem, tá ligado? Só o... De coelhos, assim, que ele comprou abatido já. Ele já tinha... Tá ligado quando a galera vende coelho pra comer e tal? Tem uma galera que faz, assim, coelho churrasco, tipo, essa carne de coelho. E ele comprou abatido, só que ele pediu a pele, na real. A pele... Enfim. E aí ele fez... E aí ele fez um cenário, que todo o cenário, que eram várias caixas, coisas de papelão, assim, ele desenhou como se fosse traço de desenho infantil, tá ligado? Então todos os ambientes eram meio lúdicos. E o filme é todo, tipo, putaria, os bonecos um metendo no outro, que ele coloca, assim, pra meter, e aí narrando, tipo, gemido, tipo, ah, piroca, chupa essa buceta, que não sei o quê, come, come, vaquinha, não sei o quê. E tá incesto, tem várias paradas, super trash, assim. E o processo dele foram 5 dias de filmagem. E com o decorrer do tempo, os bonecos iam apodrecendo. Então ele tinha que ir colocando, espirrando um negócio lá pra não dar mosca, pra não. Olha que louco, mano! Aí você vai conhecer o maluco. Ele é um nerdzaço, sacou? É um nerdzaço. Nerd. Ele é muita gente boa, cara. Maneiro. Nossa, e o filme dele é foda. O Mamilos em Chamas é foda. Eu acho foda. Maneiro. Interessante a história do seu. Foi. O Cyberpunk fica incrível, o Beto de Agosto é incrível. E Batman é incrível. Documentário é uma coisa, ficção é outra. Não, que elas não é possam. O documentário eu acho que é uma ideia, tá ligado? Só que ele sempre foi uma ideia associada à forma, à ficção também. Porque em cada ramo meio que se desenvolveram técnicas específicas pra que você queria fazer, tá ligado? Por exemplo, sei lá, entrevista é um método que, por exemplo, foi desenvolvido se você queria passar a ideia de alguém que teoricamente estava lá. É uma forma. Sim, sim. Mas assim, tô falando um conjunto de dispositivos, tá ligado? E de várias outras coisas, do impacto, do sentido. Não configura uma forma, entendeu? Um dispositivo unicamente, eu acho. Sim, eu tô falando. Quer dizer, não sei. Um conjunto, né? Durante muito tempo, um conjunto de dispositivos e de cinema que fazia caminhava em sentidos, em polos diferentes. Uhum. E de um tempo pra cá ele já não caminha. Eu posso usar os dispositivos livremente, entende? E outras, e até talvez os conceitos, não sei. Mas... Enfim... É... Muito bom, não. É. Eco pós-moderno. Thank you. Estamos aqui com Jesus. Debate primitivo, estamos aqui com Jesus! Opa, alô, alô. Alô, alô. E como é que era mesmo? Opa, o nome fictício. Real, cara. Anarco Jairo. Anarco Jairo! Valeu. Eu adoro esses radialistas que fingem que o ouvinte é surdo, tá ligado? Tipo. Agora com você, jovem, não sei o que, eu estou gritando. Uma merda. Então, um debate primitivo sobre... O que é ficção e o que é documentário no cinema. É. Porque você perguntou... Vamos pensar sobre. Porque, tipo assim, o grande debate que existe é que o cinema contemporâneo, ele tem uma característica muito forte, que é a hibridização entre duas linguagens de cinema que até então costumavam ser bem diferentes em si, porque elas se destacavam nitidamente uma da outra. Então você tinha cinema direto, que até o Eduardo Coutinho vai fazer também em alguns casos, em alguns filmes. Em uma outra época você tinha essa marcação bem forte, a ideia de um documentário expositivo, que você conseguia falar basicamente que aquilo se propunhava a ser um retrato, um momento que estaria sujeito e propício ao acaso e às leis externas, à natureza, etc. Na ficção, a proposta é que o diretor, de algum modo, ele coloque uma certa esfera de controle onde ele consegue arquetipar e mecanizar os dispositivos que ele vai utilizar para criar aquela narração fictícia. Então, quando a gente está falando de ficção, a gente está falando sempre de narração e fictícia. E isso, por isso a gente... É uma das características da gente fazer uma... De associação da videoarte, por exemplo, que é uma linguagem que também, em alguns casos, possui uma hibridização da narrativa, mas não é uma essência dela, não é algo natural dela. E o que acontece hoje na arte contemporânea é que cada vez você acaba misturando mais as duas. Como? Fazendo documentários, por exemplo, com atores, ou fazendo filmes de ficção que utilizem não atores. A ideia do não ator está presente no documentário contemporâneo, que é uma ideia que basicamente você utilizar pessoas que nunca estudaram ou trabalharam com atuação para fazer um filme, sendo outros personagens que não elas. Sim. Isso me lembra aquele filme lá, maneiro. Jaguar? Não. Jaguar, do Jean Rouch, é Cinema Verdade. Não. Esse que é um dos precursores do Rouch, lá na França, tava fazendo... Tentando a mesma coisa, só que acreditando em coisas diferentes que os caras dos Estados Unidos, no direto, né? Que era tentando uma verdade ali nos anos 60, que eles queriam essa, que foi forte para a questão do documentário, porque teve esses dois movimentos, o Verdade e o Direto, tentando passar algum tipo de verdade no cinema, só que o Verdade acreditava que a verdade era a própria filmagem em si, que ele tinha que falar disso. E o Sim. Direto acreditava que não, ele tinha que fingir, tentar se omitir ao máximo. E aí vem o discurso da galera. Então por isso que a ficção é documentário, porque também é um registro de um momento. Ok, porém, a proposta da equipe e do diretor, enquanto artista daquela obra, não é fazer um retrato básico, não é simplificar a obra a ser um retrato da filmagem, do processo. Pode ser, aí quando for nesse caso vai ser um documentário, mas quando não é, tá ligado? Exato. O cara tá querendo criar uma zona onde ele crie signos, onde ele crie. Ele quer criar um. É por isso que eu falo que é a criação de um novo universo, né? Porque quando você é o cineasta, você tá criando ali signos, tá criando ali leis, você tá criando ali zonas de controle, você tá criando ali dispositivos, você tá criando. Entendeu? E aí, pra mim, essa é a básica divergência entre um documentário e uma ficção. Eu não acredito nesse papo de que tudo é uma coisa só. Eu sou muito de relativizar as paradas, mas eu não acho que documentário e ficção sejam uma coisa só. Mas eu acho que é uma tendência que eu acho muito boa, eu gosto muito, que é a hibridização entre o que é real e o que não é. Exatamente, porque não tem nada no documentário que um filme de ficção não possa ter, e vice-versa. Mas o Eduardo Coutinho também, por exemplo, né? O Eduardo Coutinho fez cinema direto. Eu vi um filme. Mas ele também fez. Ele também falava muito que, por exemplo, ele não interessa pra ele se quando ele tá te filmando você tá contando a mentira ou a verdade pra mim. O que interessa é que, na verdade, você a sua própria fabulação, ela é uma verdade, tá ligado? Porque ela é construída a partir de elementos subjetivos seus. Que é o que ele faz com metade da África, vários filmes que ele fez lá, que é quando, né? Ele faz na França, meio não, com o Eduardo Coutinho, eu tô falando. Sim, é verdade. O Coutinho faz isso fala porque no... ele segue Edifício muito... Edifício Master, tá ligado? Sim, no Master. Ele tem uma parada com aquelas mulheres também no teatro, atrizes e não atrizes, enfim. Interessante esse filme que ele tem ele tem a Matrix e o segundo nível da Matrix, né? Que tipo, você... Algumas você sabe quem são porque são atrizes famosas, e outras não. Então, se você ligar o foda-se, você talvez ache que só as famosas são as que estão atuando. Tem segundo nível, né? Uhum. São atores e atrizes não conhecidos. Mas é isso. Agora, o filme que eu recomendo muito, que eu adorei pra caralho, que é um filme que eu não via isso no cinema brasileiro há muito tempo, tá ligado? Que é tipo você montar uma ficção com uma atriz só, tá ligado? O resto tudo não ator. Que é a ideia do Perpétuo, tá ligado? O Vento de Agosto. Esse Vento de Agosto é assim. Irado. Inclusive, deixa eu tirar meu cartaz de lá, porque eu tenho que levar pra casa. Vou pendurar no meu quarto. Esse filme é foda, brother. Esse filme é foda. A gente passou na semana, internet? Esperamos. Não vai ter tão cedo. Não vai ter tão cedo. Tô entrando em cartaz agora. Ah, mas tá bom. Eu espero, tá vendo? Nossa. Não, fazia uma do Branco Sai Preto Fica, mano. Que filme do caralho, brother. Aí, na moral, é o tipo de cinema que eu quero fazer, tá ligado? Tá show, bolado? Fica cheio. Eu vi críticas. Aí, né? Bolado. Ah, sim. Mas tem algumas críticas. Não, mas pelo, mas pelo que. É, isso aí. Mas. Eu tô curioso ainda. Bom que tenho, né? Também. Existe um texto bastante interessante, Espelho Partido, do Silvio Darim. Ele nos apresenta a história da tradição documental e revela de que maneira boa parte dela foi moldada desde o início por uma espécie de fé nos poderes de sinceridade da máquina de filmar. O método dos Lumière é declinado, é escolher o melhor enquadramento possível para capturar um instante da realidade e filmá-lo sem nenhuma preocupação nem de controlar e nem de centrar a ação. 60 anos depois, os influentes diretores do cinema direto americano dirão palavras quase iguais. Se nós pudéssemos, por um instante, estender um fio entre esses dois momentos, sobre ele estariam precariamente equilibrados todos os documentaristas positivos, para os quais o mundo visto, percebido, é um mundo verdadeiro. O documentário seria como uma duplicação do mundo, e então, uma imagem no espelho. Mas mesmo que o cinema direto nos tenha devolvido o prazer de observar e tenha forçado documentaristas enfastiados a praticar o exercício sempre saudável de prestar atenção no mundo, a ingenuidade teórica dos seus principais praticantes, não de todos, né, acabou impregnando grande parte da produção de um caráter ilusionista. Silvio Darim desmonta essa ilusão. É interessante percebermos que há mais de 80 anos o cinema é feito de imagem e de som. E aqui, analisar também, né, a criteriosa diferença que essas práticas sonoras, né, foram empregadas pelos documentaristas ao longo da história, podiam ajudar a determinar o apego maior ou menor à ilusão deste espelho. Aqui nós vemos, por exemplo, que a vanguarda soviética estava sempre alerta contra os riscos de um cinema naturalista. Desconfiava da sincronicidade do som. Porque naquele momento, sincronicidade do som significava um aparelho gigantesco, enorme, de tecnologia ainda, muito obsoleta, que teria que estar acoplado, teria que estar, ser levado junto com a câmera. Então, normalmente, isso significaria gravar em estúdio, gravar sem a menor chance de pegar a vida de improviso. Os poucos filmes da escola inglesa que merecem ser lembrados são exatamente aqueles que adotaram o regime sonoro mais ousado e mais experimental. Com certeza seriam todos bem-vindos na Rádio Interferência. Os americanos, né, do cinema direto, eles, imbuídos de uma crença que era quase mágica na objetividade da filmagem, recusaram todo som que não estivesse em estrita sincronia com a imagem. Portanto, já é o extremo oposto. A escola do francês Jean Rouch acrescentou uma dimensão fabular ao som, que a afasta da corrente do cinema direto americano, com a qual é muitas vezes confundida por serem dois movimentos que talvez ali contemporâneos tinham esse objetivo de buscar o que seria mais verdadeiro no cinema. Todavia, Jean Rouch faz o que se chama de cinema verdade francês, e aproximado ao conceito de Kino Pravda, colocado há anos pelo Vertov, ele é um cinema diferente, um cinema que não busca a verdade no cinema, mas sobretudo uma verdade sobre o próprio cinema, como diria Gilles Deleuze. É interessante aqui também a gente perceber que é uma bela análise, e os documentaristas deveríamos prestar muito mais atenção nela. E, em geral, nos preocupamos somente com os enquadramentos, movimentos de câmeras, mas o som, bem, para muitos de nós, o som é apenas o som, e basta que ele seja audível. Mas não é, e não basta. Em certos casos, o documentário foi reinventado por diretores que filmavam com os ouvidos muito mais atentos do que os olhos. A análise minuciosa dessas estratégias narrativas encerra uma questão anterior, que diz respeito à própria natureza desse objeto. Afinal de contas, o que é um documentário? Ainda aguardamos uma resposta satisfatória para essa pergunta. Uma resposta que talvez não venha. Talvez não venha nunca. Nós olhamos para trás e constatamos que ela nos atormenta desde o primeiro filme da tradição, que era o Nanook of the North. Documentário do americano Robert Flaherty, cujas principais sequências foram encenadas para a câmera. O realizador que escolhe esta ou aquela maneira de contar sua história entende que a escolha vai produzir um documentário não só melhor, como mais próximo do seu ideal de filme não ficcional. Documentaristas que acreditam na necessidade de preservar a naturalidade do mundo tendem a evitar essas intervenções, como os caras lá do Direto americano. Entrevistas, comentários, encenações, tudo aquilo que de repente o Daniel Brunson colocaria como um pseudo-evento. Os artifícios de filmagem e de edição também estão aí, óbvio. Alterações de velocidade, movimentos planejados, montagens aceleradas, porque a edição é muito profunda e influente. E os que duvidam da possibilidade de aprender um mundo natural privilegiam exatamente o oposto, aos que sustentam que a única verdade possível de ser alcançada é aquela do próprio filme, a do personagem que se inventa diante da câmera e por causa da câmera, como o Rush, o que tornaria indispensável revelar aos personagens e também aos espectadores o próprio artifício da filmagem. Mas aqui existem todas as histórias em uma determinada sublinha. Não existe método ou técnica que possa garantir um acesso privilegiado ao real. As estratégias várias não se livraram do documentário de seu problema de identidade. O filme não ficcional segue carregando essa dificuldade. Em uma entrevista em 1999, Jean Rouch, o cineasta francês, disse ter visto pela primeira vez o filme Nanook, o Esquimó, quando tinha 5 ou 6 anos de idade, e perguntou ao seu pai se era verdade. O pai respondeu-lhe que sim, mas que tinha sido representado diante de uma câmera. Desse dia em diante, percebeu a diferença entre documentário e ficção. Jean Rouch, entre um registro e outro, escolheu os dois, como já afirmou em entrevista. Dito de outro modo, escolheu o cinema. Valeu a pena. Você ouviu agora, ao vivo ou pelo podcast na internet, Cadu na Baleia, pela Rádio Interferência, uma rádio livre. Fique ligado na próxima sexta-feira para muito mais. E valeu! Guilherme! O trailer que eu tinha visto comentado. Guilherme! Joa! Não. Tá. De boa. Tô não tô enxergando porra nenhuma. De repente é. Eu tô chapado também, gente. Ai, tenta de novo. Calma, eu realmente não sei, cara. Ela ainda não me é tão cara. Que saiba reconhecê-la a 20 metros de distância, chapado. Devia ter uma medida pra isso. Cara, Brooke sabe o que fica. Deixa eu falar desse filme. Fala desse filme, esse filme. Brooke Shepard fica. O que esse filme contribui pra do documentário ser realidade e a ficção ser documental? Ah, não, na verdade nada, porque é um filme de ficção. Tô brincando. Não, na realidade... Eu tenho visto os catálogos e as programações de museus e arquivos e cinematecas ao redor do mundo, mas elas dizem: nós não nos importamos com o seu cinema. Nesses tempos de grandiosidade, espetáculo, produções milionárias, eu quero falar pelos pequenos e invisíveis atos do espírito humano, tão súbitos, tão pequenos, que eles morrem quando trazidos às luzes dos holofotes. Eu quero celebrar as pequenas formas de cinema, a forma lírica, o poema, a aquarela, o ensaio, a esquete, o retrato, o arabesco, as bagatelas e os pequenos sons em 8mm. Nesses tempos onde todos querem ser bem-sucedidos e vender, eu quero celebrar aqueles que abraçam socialmente, cotidianamente, o fracasso para perseguir o invisível, as coisas pessoais que não trazem dinheiro algum, nem pão e nem fazem nenhuma história contemporânea. História de arte ou de qualquer outro tipo de história. Eu estou para a arte que se faz um para o outro, como amigos. Eu estou de pé no meio do furacão e rindo porque uma borboleta e uma pequena flor em algum lugar da China acabou de bater suas asas, e eu sei que toda a história, cultura, irão se transformar drasticamente por causa desse balanço. Uma câmera Super 8 acabou de chacoalhar em algum lugar da parte baixa de Nova York, e o mundo nunca mais será o mesmo. A verdadeira história do cinema é uma história invisível. História de amigos se reunindo e fazendo aquilo que eles amam. Para nós, o cinema está começando a cada nova projeção. A cada nova chacoalhada de nossas câmeras, nossos corações saltam para frente, meus amigos.